pra te privar de ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro do ouro. Vou me colocar no meu lugar, vou me recolher pra te privar de ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro do ouro. Segura na âncora e pula no mar, eu não sei lidar. Vou me colocar no meu lugar, vou me recompor pra evitar aquela fadiga de outra vez, um crime que eu não vou repetir. Vou me colocar no meu lugar, vou me recompor pra evitar aquela fadiga de outra vez, um crime que eu não vou repetir. Segura na âncora e pula no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar, eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar, eu não sei lidar.